e vamos exaltar ao Senhor, porque reina, reina, reina, hoje, sempre e eternamente. Yeah. Senhor dos senhores, esse é o Deus que eu sirvo. Agindo Deus, quem impedirá? Entregue ao Senhor. Senhor, eu quero reativar a aliança que eu tenho contigo, que ficou adormecida. Eu não quero que a minha vida seja das trevas. Eu quero que a minha vida seja tua, Senhor, para sempre e sempre. Yeah. Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, Ele está neste lugar. Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer sentir o teu amor sendo derramado neste lugar. É pra Ele, Ele está recebendo toda a adoração deste lugar. Oh Senhor, mais uma vez, derrame o teu coração ao Senhor. Jesus, a honra. expectativa de oferecer a nossa vida como sacrifício, um aroma suave às narinas do nosso Deus. E só Ele pode nos preparar. Só por meio do sangue de Jesus nós podemos ser agradáveis ao Senhor. E o Senhor, Ele quer nos tratar para que nós possamos cada vez mais estarmos próximos do nosso Deus. Cada vez mais sermos parecidos com Jesus. Cada vez mais o céu se abrindo nas nossas vidas a cada dia, não somente neste lugar. Porque Ele é a fonte de tudo o que precisamos. Ó Senhor, seja conosco com cada um dos nossos filhos. Ó meu Senhor, Tu conheces os que são Seus. Tu, Senhor, conheces o caminho, o andar de cada um de nós. Nós queremos Te adorar, Senhor, não somente com canções, mas com nossas vidas. E que todas as vezes que pisarmos nesse lugar, que é o lugar santo, Tu, Senhor, possa se manifestar com cura, com milagres, com restauração, com renovação, Senhor. Que o avivamento venha sobre cada um de nós, Senhor. Oh, meu Deus, que possamos experimentar coisas novas, Senhor. Que possamos, ó Deus, aprender contigo a remover o que é velho para dar lugar ao que é novo. Oh, meu Senhor, ajuda-nos a nos desprender daquilo que nos impede de sermos totalmente tomados pela plenitude do Teu Espírito. Oh, Senhor, nós dependemos de Ti. Nós dependemos de Ti, Senhor, porque este lugar precisa ser cheio, cheio cada dia mais, cheio cada dia mais da Tua glória, Senhor. E cada um que entrar aqui, Senhor, será tocado pela Tua presença, porque é o Senhor quem opera todas as coisas. Oh, Senhor, graças Te damos pelo Teu Filho, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou, em nome de Jesus. Amém. Serei teu vaso, pra o mundo ver o poder. Oh,